chegou. E depois do Weasel, adivinha quem voltou. Quero ver os dreads a curtir e separar. Chega de bulir, hoje vamos descansar. Acabou as férias, vamos para a diversão. Vou gozar a escola como gozei o verão. Curto por Alex porque a vida é para viver. A vida é uma discórdia e curtir é um dever. De segunda a sexta, desbundar e separar. Sábado e domingo a festa vai continuar. E de segunda a sexta, desbundar e separar. Sábado e domingo a festa vai continuar. E dá-se bem. E dá-se bem. Represent some real hip hop. A pau, uau, uau, e pio sempre a dar. Ganda bacanal, até paras de pensar. E com ganda sou, qualquer um se passa. Dá-se mesmo bem, melhor entras nessa. Somos numa boa, despontar um Cadillac. Somos puro dread, queremos é curtir rap. Se tudo fosse assim, a vida era demais. Fugiu o bairro, só dessa que se faz. E dá-se bem. E dá-se bem. Estou a representar. Um gajo nesta idade já só pensa em desbundar. Só quero é curtir e bulir, nem pensar. E se isto é pecado, a pecar para continuar. Porque esta é a vida que eu escolhi para mim. Não fazer nenhum, sou um real MC. Lá para as 3 da tarde estou a acordar no chão. No meio de molhadas com um whisky na mão. E está-se bem.